Comandou, boa noite, Oxana 6310, está passando o externo, trem baixado e travado. Oxana 6310, grafitou o estado, que nem aula 099, de repouso pistão 0, vento 50 grau 049. De repouso pistão 0, Oxana 6310. Salvador, voo 1613, boa noite, ponto espera 10, ponto de decolagem. Voo 1613, após o pouso de arco, isso é a linha e mantém pistando 0. Voo 1613, a linha e mantém 1-0, voo 1613. Xanema 310, no solo 55, de pista para a direita, time solo 1, no zona decimal 9. Tira a pista 119 após, Xanema 310. Lumelo 3 autorizado, decolagem pistando 0, vento no 60, grau 049. Livre decolagem pistando 0, vou no 63. 3, decolada 57, no controle 120, décima 8. Alô, Vitor Bernardo. Lima, tem pistão no zero, gol no 85. Lima, tem no zero, gol no 85. No 85, 3 horas, decolagem pistão no 0, vento no 40 0 graus, 05 nós. A linha e decola, vamos no 0, vou no 85. No 85, decolada 01, time controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa noite, 85. ponto de espera, pronto, trip 5-6, 5-2, 1-6. Trip 2-1-6, linha de cola de imediato? Afirma. Linha de cola pistando 0, vento no 70 graus, sono 07 nós, trip 5-2-1-6. 5-2-1-6. Tomador, boa noite, com o 398, estabilidade LDS. Tomador 398, que negado 09, solicitou aproximação, cheque 20 por 4 pista livre. Sente. Decolar 204, time controle 20.8. 08, boa. Bruno 398, baixada travado, confirme. Afirma, baixada travado, passou de CR, gol 1-3-9-8. Time fluxo pistando 0, vento no 70 graus, 09-9. Se aquele ponto pistando 0, gol 1-3-9-8. Bruno 298, Lucala 07, de pista da direita, salão 209. 1219, gol no 398.